shake a crown? Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she coming? He plays the clown. Is she coming? Surreal in her crown. Is there a time for keeping a distance? A time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? Forgetting all of your day? Is there a time for tying ribbons? A time for Christmas trees? Is there a time for laying to blues? And the night is set to freeze? I'm versão bacana de What Is Love do Haraway, ainda Imagination, Just an Illusion, MC Cyril McCoy, Runaway, Miami Sound Machine, Rhythm Is Gonna Get You. Começamos a edição do Flash House de hoje com Messengers, Miss Sarajevo. Olha só como é que termina essa versão do Haraway. Bacana, não é diferentinha, não é diferente daquilo que você está acostumado. E isso é uma das propostas do Flash House. Tocar, inclusive, versões diferentes, né? E muitas nem oficiais são. Várias são bootlegs. Eu mesmo passo várias versões diferentes, né? Consequentemente, nunca foram ouvidas, né? Eu acabo trazendo para o programa. E muitos ouvintes também fazem isso. Alguns ouvintes do Flash House mandam suas versões. Então segura aí que ainda tem um segundo bloco para rolar. Você está ouvindo Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:28. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação São ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Ruffles.

state line, miles away from those I love, purpose undefined.